Tantas dores que eu tentei esconder. Queria tudo, me disseram isso não é pra você. Julgamentos nos fizeram perder. Livre demais pra quem não é consigo entender. Usamos drogas pra esconder nossa dor. Diamantes nas correntes pra ofuscar nossa dor. Cravejamos o sorriso, não vão ver nossa dor. Pago 10 mil nesse tênis, tô pisando na dor. Essa roupa é cara, foda-se, compra, quero esconder minha dor. Esse carro é caro, foda-se, compra, eu quero fugir da minha dor. Nada disso consegue me tirar essa dor. Estilo de tô, não sinto direito de sentir essa dor. Direito de sentir essa dor. Direito de sentir essa dor. Direito de sentir essa dor. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Foda na festa da Vogue, teve tanto estilo. Ocupo dedos com anéis pra não puxar gatilhos. Eu não te amo, desgraça. Furo nas minhas roupas, não importa a marca. Fazendo mais bens que um papa. Me chama de papi. Motor da Beija Nova abafando seu gemido. Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto. A moda que mudou de gosto. E agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Eu só tô tentando achar